real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. Oh, e ainda assim. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo.